O filho adolescente vira-se pra mãe e diz: Mãe, eu quero ser uma drag. Que é isso, Paulo Ricardo? Você tá louco? Você é drag queen? Me diz um homem, meu filho, que use saia, que use anel e seja sério. Ai, mãe, o Papa!